distâncias e chegando até você. ZYJ208, AM 730 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O lugar certo do seu rádio. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. 8:30. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo nele expresso é de responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora. Agindo Deus, quem pedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos de Campo Largo, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, estaremos aí com a nossa equipe, a Jornada da Fé, do Agindo Deus Quem Impedirá, no Hotel Campo Largo, Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Esteja conosco para esse mover da fé.